madrugada vira dia, mente agitada, janela fechada, não me protege da vida. Tem perigo aqui dentro de mim, como um copo de gelo com gin. Tantos planos e uns enganos pra dar fim. Reflexão que no corre do dia não acontece. Eu tô à frente do meu inimigo que já me conhece. É quando ninguém tá vendo você, mesmo assim você continua sendo você. Em atitudes proceder, madrugada longa com constante produção. Eu só durmo um terço, o resto disso é criação. Eu tô em peso traficando informação, que vai do buraco do seu ouvido lá pro fundo do seu coração. São vários pensamentos que procuram solução. Overdose de insônia, dormindo fora do colchão. Das estrelas pro porão, tô dentro dessa constelação de ideias que brilham e alinham a minha direção. Sou balança, indignação, justiça questiona oposição. Sou detector de cuzão, sem negociação. Só queria dama nessa transação, pra me acalmar e voltar lá pro meu colchão. A mente tá bilhão por aqui, que às vezes pensa em estourar aquele balão e transgredir. Talvez a madruga seja pra pensar ao invés de dormir. Ninguém me ouve, só o silêncio é capaz de sentir. Sigo sonhando acordado, madrugada dentro eu vou. Coração na boca, peito aberto, transbordando de alegria e dor. Sigo sonhando acordado, madrugada dentro eu vou que vou. Coração na boca, peito aberto, transbordando de alegria e dor. Três da madruga, mensagem no meu zap. Eu vou beber dessa garrafa hoje até que eu chape. Madrugada boa, sempre bom pra refletir, pra fugir da vigilância de quem quer nos ver cair e sai. Que tem mais, tamo trabalhando no sigilo. Se quiser entrar no caminho, pode tentar que é aquilo. É a grama, é a grana, desvaloriza quem ama. Perde o foco, vai com sede, burro morre pela gana. Só lembrança do caminhão de mudança, no silêncio da noite pra não acordar a vizinhança que dorme. Enquanto a gente trabalha, vamos deixar eles no sonho que a gente se espalha. No mundo, na mente, na veia, os bicos vê nós, cara a cara e bambeia. Nem faz cara feia, senão seria um estrago. Melhor esquecer, me passa a garrafa, me dá mais um trago. Sigo sonhando acordado, madrugada dentro eu vou. Coração na boca, peito aberto, transbordando de alegria e dor. Sigo sonhando acordado, madrugada dentro eu vou que vou. Coração na boca, peito aberto, transbordando de alegria e dor. Da madruga, vim dar uma curva, mente turva, mas sem sumo de uva, frio, sem pingo de chuva, nada muda. Busca ajuda, continuo insónio, divago em plutónio. Acordo com Deus, deito-me com o demónio. Neurónio, cabeça brava, zircónio nesta almofada. Fica mais leve que o aço por este braço amassado. Perdoa a amassada, sonhos ficam à entrada. Se forem menores que a realidade que me é apresentada. E eu não visto a farda de modelo, no valo do pesadelo. Entro de martelo, cotovelo e picador de gelo. É de arrepiar o pelo, escrevo linhas no horizonte e esse sol eu já consigo vê-lo. Na alvorada faço a minha caminhada, mente desperta, corpo com dormência generalizada. Mas na quebrada, missão dada, é missão cumprida. Soldado, nasce um novo dia. Sigo sonhando acordado, madrugada dentro eu vou. Coração na boca, peito aberto, transbordando de alegria e dor. Sigo sonhando acordado, madrugada dentro eu vou que vou. Coração na boca, peito aberto, transbordando de alegria e dor.